Very fast break, Blake. Ajuda 78, por favor. Solicita manter a presente proa 340 por 20 milhas devido à formação, senhor. Gente, está livre de desvios. Após, vou ir para ti. Após desvios, direto para ti, ajuda 78. 63, 15, passando agora 366, complete final, procedimento em análise, pistão na 0, chame a torre 18, decimal 95. 295, desculpa, 3309. 6315, sinal de 8 meses. 6315, direita 219. Direita 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2788, após o desvio, vou direto destino Paulo Afonso. Cotejo. Afirma, após desvio, direto Paulo Afonso, ajuda 2788. 2788, agora 46 mil de Salvador, chama centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12585, 2782. 319, fala 37, libera direito, 219. Libera próxima direita? 219. 219. 219. 219, boa. Autorizado pista no 0, vento no 2 grau, 079. 314, copiou? Prossiga. Uso autorizado pista no 0, vento no 2 grau, 078. Uso autorizado pista no 0, tá 3144. Boa tarde, está em contato radar, 65 mil de Salvador, voe BOMF para interceptar a chegada da BOMF e chame o DEV do Silo. Da BOMF, BNF 04. Nativo, voe BOMF da presente, chame o DEV do Silo. Agora BOMF, já para de alta. Fênix 04, desça para 4.000 pés, QNH 1014. 4.014, Fênix. Planeiro está a 3 milhas de coral, serviço radar terminado, chame o controle e lanche, frequência 1201. Direita 219, Romeu, controle de frente, está livre, cruzamento. Tango Vitor de Juliette, controle, prossiga. E Vitor de Juliette, confirma o prefeito do plano de voo. Gente, matei a Corredor Vera Cruz, após Interlagos, 1500 pés, tem lagar no 0-4. Delta Fox, possível. Controle iniciante no atraso de conhecimento informado e frequência de coordenação. Para passar eco, passa Sierra, passa, vai passar 200, chame Recife na frequência 1251, no outono 260. 251, no 260, eco para passear. A Fox está modulando na frequência do controle, ok? Tendo energia de controle eficiente, mantenha 1500 pés. Pode apoiar a rotatória, está presente o IGZ do campo? Cruzado, rotatória. Valeu, tá aqui. Eu contorno no meio, contato radar, desça via chegada a Mari para o nível 050. Aguarde sinal de procedimento NDB Zulu da pista 90. Procedimento em uso, Salvador NDB Zulu da pista 90. Ativa, aguarde então a sinal da RNAVE pistão a zero. Mantenha a estátua e tato após o serviço do treino ali para o nosso procedimento. Juliette, controle. Manda nós. Confirmando posicionado 060, confirma? Confirma disso. Bem. Antônio Gillette já avisou com o campo. Meu céu, visual com o campo, hein, Júlio? Chame a torre em 1-8, décima 9-5. 118, 9-5, Júlio. Controle de Salvador, voo 2008, com informação forte, passando o coral. Voo 2008, contato radar, voo Mário, autorizado chegada Mário. Se se mantém a nível 050, aguarde sinal do procedimento NBB Zulu da pistola 0. Mantenha 050, Fred Mari. 050, Fred Mari, voo 2406. 4116, DC mantenha 2500 pés. Faz etapa, voo Serra Vitor 366, reporte na final do procedimento da análise. Descendo para 4500 pés. E após etapa, voa para os 366, descendo para 2500. Reporte visual com local de pouso, que é legal na 014, Mike Gillette Romeu. 014, reportar a condição. Livre na 7 para o Julinho. Momento 0 graus e 79. Controle de Salvador, 1-1-9-8. 19-8, 3805. Rodô, bandagem, 3805, decolar Andael. 3805, contato radar, subazinho saindo da El para nível 340. 340 Andael, a possibilidade de voar direto Lida? Cruzado Lida. Rodô Lida, 3805. Procedimento pro 4166. Chama, autorizado, final do procedimento é Renaz, quase passando o 366. Gente, vai passar, passar o 366, 4166.

Já tinha depósito 4196. 3238, colado de 15, 7, controle, salvador 1998. 98, obrigado. 094, passando 3,6. 4.000, 1.094, na proa do 369, Palmarés passando 3,66, voo 2008. Passa 2230, decola, rebola, leva. Passaria do 2230, suba via, saída Arbo para o nível 180. Sobe via, a gente não compra restrição, então vai manter 3,6, 2230. Segundo, 2008, você para 25003, o time grande salvador na 014, ligue R9 para mais 0, chama estabilizado na final. Frente, descendo 2500, 1014, reportaremos estabilizado na final, gol 2002. Famoso no 600, libera direita, falando de 9, 2119. 3809-4196. Sereno 2230, subestante X-Sai 180. Subestante X-Sai 180, 2230, passarela. Fênix 04, subestante X-Sai 0, sequenciamento, mantém presente. Produtora como limite lucro de abertura. Fênix 04, para o sequenciamento, para a produtora a partir de agora, mantém presente. Produtora como limite lucro de abertura. Vai manter a toa do limite ao localizador. Tudo sem X-180. Tá subindo, 2230. Fênix 04. Possível. Você envia a sua UFB Zulu da DAC? Afirmo. Você sabe o que é limite localizador? Desculpe, será a radial 280, instalador. Você tem radial? 280. Radial 280, então o limite para o Fênix 04. Deixa para 2000 pés, altímetro 1014. 2000, já anotado, está certo. Passa 2230, foi Arbo. Usado Arbo da presente. Satana agora 2230. Fênix 04, 47 sinal do NDB Zulu, curva esquerda para o ano 30, chama estabilizado. Esquerda no 30, vai ter que testar NDB, chamar estabilizado, Estabilizado, voo 2008, no RNAV da 10. Voo 2008, completo de aproximação da RNAV, estima 2, salvadora 198, decimal 95. 10895, obrigado, até já. 04, você para 2003, altimetria salvadora 10114, livre MDB Zulu para 10, vamos estabilizar, ação. Quero traduzir, chamar estabilizado, certo. 0,120 graus, 079, que é igual a 0,14. Presente, leve pouso 90, ajuste 9014, gol 2008. Bravo 2230, voe Alepo. Alepo autorizado, obrigado, 2230. Onix 04 estabilizado, na final do NB Piso Loop, isso é 1-0. Afirmativo, estabilizado na final, Onix 04. Onix 04, complete a aproximação e chama a torre em 118 decimal 95. Complete, chama a torre no 895, Fênix. Torre é o Fênix 04. Fênix 04, Serengal na 014, agora Espiterique. Guardando, 04. Zero oito, zero cinco, direita, salão 219. Salão 85, desce para 25-00-10, o altímetro em Salvador, 1-0-1-4, após posição pelo corrigindo. Apresenta-se a Vitor 367 após o 366 para a final do L9 Estrela 0. 518 552500 para a prova 367 após o 366 para o R9 com 855. Aqui está livre o procedimento e o altímetro é 0 no 4. Livre procedimento comunicatório. MDA visual, prossegue. Confirma. Fênix 04, MDA visual, prossegue para o pouso. Sente. Plator 2230, passareiro. Possível. Da esquerda, para 270. Your navigation 5 minutes descent to after the position. So I had in service to 366 to another approach runway 10. Roger, maintain arrival up to your gap, flight direction 366 on 964. Control of the view for passageiro. Está livre por quantas milhas? Aproximadamente 45, 50 milhas. Certo. Reaproando o Elefa ao Plo. Fênix 04, Solo 10, libera direito e chame Taxi Delta. Libera direito e chame Taxi Delta. Passando 366, visual com campo gol 1855. Ano 855, região como 885, completa final do procedimento da aeronave para 10, chama agora para o salvador, é 1-8, decimal lá 5. Ciente gol 1885, bom ator, obrigado. 3, salvador, boa, 3054, 1905, 0053, mais informação, ó. 054, sem indicação, desse mantânio de voo 060, cruzado chegar na área. 064, é possível efetuar o aeronave da 1-0? Possível sim, esperando proceder na chegada da malha, agradeço por ter autorização. 3154. Salvador, Confirma aí que é modulou para o controle? 3560. 3560, sem identificação, ao atingir, mantenha 1-90, 3-0 chegar na malha. Vários 1-90, relance. Mantenha a posição, Fênix 04. Zero. Tá, Chico está livre. Valeu, 2-8, 0. After that, we to 2500 feet, my side, follow the 1014. After that, we to 2500 again, 1014, 964, go. Agora a nave na escuta do controle, cruzando a radial 290, 55 milhas sudoeste, Salvador. Outra 3560, cruza 2000, 57 milhas no momento. Já estou observando dois pontos primários nessa posição. Firma aqui, sou nacionado 4643. Teste. Salvador, boa tarde, 1256, para o 0-0, então. 1256, mantém a posição. Mantém, entendi, aeronave. 3560, para prosseguir descida. 3560, você mantém uma centena. Uma centena, 3560. Autorizado a olhar e manter pistão no zero. Mantém pistão no zero, bom, 2. 804, autorizado cruzamento, fixa no zero. Autorizado cruzamento, fixa no zero, tem. Dois, dois, três, zero, chame agora o Centro Recife, 260, alterna 288. 260, 288, boa. Cliente. Um, 885, solo Alzano Mille, solo da Juno, decimal 9. Nove, sei lá. Fono 25, meia. Eu falo de autoridade, pista no zero. Tem 1-0 graus, 079. Approach 11895 2 após a posição etapa, ajuste a navegação para o CR-236 para o final do R9, dá 1-0. Descida a partir de agora, 25003, o altímetro é Salvador, 1-0, no 4, Salvador. Após a etapa, voa 366, desce 2500 com 614, tá 3154. Zero, desce para 050. 964, clear wind 1910, wind 100 degrees, 07 knots. 964, clear to land, runway 10. Fono 256, decolado 18, controle 199, decimal 80. Confirma 256? Fono 256, copiou? Pega aqui, sobre o outro lado. 256, decolado 18, controle Salvador 198. 198, bom dia. Controle Salvador, Gondor 56, boa tarde. 256, contato radar na decolagem, subi, mantém o nível 370, acelera pro campo. Volta nível 370, Gondor 560, redução de velocidade 2209. Isso para 4 pés, altímetro em Salvador no 014. Redução de 120, está 3560. Correto, e descida para 4 pés, altímetro no 014. 4014. Lima 326, acendo a indicação, autorizado a chegar da Mari, chama no ponto de descida. Vai Mari, do presente. Pronto, 3560, o procedimento 11 Salvador, NDB Zulu, mas existe a possibilidade de prosseguir para o R9 da 1-0. Positivo, R9 então, da pista 1-0, tá sim. Isso é só após SAP, ajuste na redação para o Serra, para o voo Serra Dito 366, descido a partir de agora para 2500 pés, última trem Salvador 1-0 no 4. 1-0 no 4, 2500 e vamos para o Serra Dito 366. Siga, meu 326. Reporte para descida. Desce até o 050. Chama Recife em 2085-2545. 2085-2545, Recife, bom, 2056, Badalho. Como agora, redução de velocidade 1709. 170, reduzindo 3560. 3154, estabilizou a final da aeronave. 3154, completa aproximação da aeronave, chama pelo Salvador 198, decimal, lá de cima. 895, contagem. 560, redução de velocidade, vai seguir tráfego da companhia R2320, agora na final, aeronave com 1509, ground speed. Está reduzindo 3,5 milhas. 3 milhas do Serra Vita 373. 3154, posto 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Romeu Golfo Vitor, prossiga para o controle. Romeu Golfo Vitor, está em contato com o radar passando o Conde, vai na proa do VR, informe para a mudança de regra, ajuste em Salvador no 094, operação visual. Descida para 4 mil pés, Romeu Golfo Vitor. Completa a final do procedimento e chama a torre Salvador 118 decimal 95. 1895, obrigado. Echo Delta Fox. Passando o Echo Delta Fox. Salvador, boa tarde, ajuda em 714 mantendo ponto espera visual com as duas aeronaves matinando. Ajuda 2714, mantém a posição. Mantém posição 2714. Autorizado, Serra Vita 366, puxando a 6326. Serra 560, continua a aproximação, agora autorização de pouso, que nem galo no 0, 1, 4. Prosseguindo no 0, 1, 4. Serra 3154, solos 27, na direita, 1219. 3119, tá, 3154. A4, mantenha as condições visuais nos corredores, informe o tipo de equipamento e o setor da bomba. Código 04 a bordo, acione código 2222, eco delta 4. O sistema 0. No 4, horário e manter pressão no 0. 3560, solo 30, libera a direita, solo 21, décimo 9. 2714, decolagem autorizada fixa no 0, vento 130 graus, 079. Decolagem 10, 27 no 4. 4, colado 32, controle Salvador 119, destino 8. 19, 8, 27, no 4. Controle Salvador Azul 27 no 4, decolou.